Cala a boca, seu bosta, e sinta a pancada. Deixa louco. DJ Dennis Fer, esse sim é o melhor. Mixagem e pancadão. DJ Dennis Fer, é